Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado. Logo em seguida a gente vai sentido oposto, onde você deixou seu carro, com celular na mão e um olhar de arrependida. Só no contato, amor, foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo, e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. E dá um beijo rápido e me fala adeus, e sai da minha vida cantando e meu. Eu tô no pátio do posto, louco, louco, louca, voltou pro outro coração aqui no puro ódio. Eu fingi do costume, mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme, não pode ter ciúme. Alô, seu que é isso? Antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo, e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. Me dá um beijo rápido e me fala adeus, e sai da minha vida cantando. E não, eu tô no pátio do poço. E o quê? Outro coração aqui no puro ódio. Eu fingindo costume, mas transar com alguém de outro alguém não pode ter. Eu tô no pátio do posto, ela voltou pro outro coração aqui no puro ódio. Eu fingindo costume, mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme, não pode ter ciúme. Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado.